9143, desça restrito para 2.500 pés, informa ajuste 1014. Desça 2.500, 9143, 2014. Pode manter no 1.500 pés, Leste Quebec Kilo. Quando no través de Paris foi autorizado rotatória de Leste Quebec Kilo. Azul 4206, boa tarde, pronto, Recife. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whiskey 58. Decolagem pista 10, primeira curva esquerda, realiza o sentido da subida Pulsa, transição Aru, controle opera em 120.8, aciona 5547. Colada 208, transporte 5547, azul 4206. Cotejamento correto, portão 01, última pronta, azul 4206. Agora pronto, azul 4206. Bono 755, Recife, 1251, Alterna, 13325. 251, 3325, obrigado. Qual é o trip 5491? 491, boa tarde, taxi em frente, cruzamento da Alfa Kilo até o pátio 3, remota 04. Alfa Kilo, pátio 3, remota 04, 3549. Tarde, pode dar um zero de tudo, mas como é que se erra, se você achar que a volta de 0022 Lisboa, controle de approach level 370. FM, está a 370. Red to copy. FM, go ahead. Portugal 022, clear to Lisboa, flight level 370 via Uniform Zulu 10 until November 3 Lima, Natal, after upper November 873 until Intel, after according to flight plan route, departure from runway 10 after departure left turn, book of departure and ZPAR transition, Salvador departure frequency 120.80 and the squawk is 5532. Portugal 022. Portugal 022, my destination Lisboa, Portugal 370, upper Zulu 10 to Natal, then upper November 873 to Lisboa. Then Python group, Python group, runway 10 for the bus, left 7 to the bus, book and bus, bus and beach, and 1208, and on squawk 5532. The readback is correct, come back left for pushback and start gate 11, Portugal 022. Boa tarde, eu vou no 856 com a Terra, autorização para Recife. 1856 Recife no 390, pronto, cópia. Pronto, cópia, boa noite. No 856. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whiskey 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pulca, transição Aru. O controle opera em 120.8, aciona 5543. Autorizado Recife 390, na Upper Whiskey 58, decola da 10, curva esquerda, na saída Pouca, transição Aru, controle 1208, transponder 5543, o voo 1856, portão 2. Cotejamento correto, chama pronto, pushback no momento, voo 1856. Reporte para o pronto, 1856, obrigado. Para ingresso no circuito, chame Tui 1-1-8-3-9-5, Juliette, Quebec, Kilo. Juliette, Quebec, Kilo, centro do tráfego. Aproxima direto para 17, reporte na curta final. 110 graus, 1-0-9, Juliette, Quebec, Kilo. Quebec, Kilo, intenção seria por na 10, se houver possibilidade. Caso negativo, a gente prossegue para 17, ok? Suficiente. Continua então a aproximação para 10, reporte na base, para pista no 0. Número 2, o tráfego número 1 está na curta final da no 0 no momento. Afirmativa, avistado o 1-43, no solo os 2-2, libera a direita, chame solo 1-2-1-9. 2-1-9-1-4-3. Quebec Kilo na base para curta final. Afirmativo, vento de 110 graus, 1-12-9, tem pouso livre, pista no 0, Juliette Quebec Kilo. Continua. Deixa no 0-4. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09. Estabilizou o 612. Gente, complete final de retorno no 93-95, bom pouso. 295, obrigado. Boa tarde, bom 612, passando Duna, se escuta, boa tarde. Ano 2, boa, continua a aproximação, formaria pista livre, reto 110 graus com 1-12-9, gol, ano 6, ano 2. Ano 2. Uma atualizada LSXA, pista no 0, reporte estabilizado. Atualizada LSXA, pista 10, reportagem estabilizado, gol 60. Quebec Kilo, seu solo faz 2-4, chama agora o solo em 1-2-1-9 para instruções de táxi, Juliette Quebec Kilo. Nada. Voo no 1-2, pista livre, vento 110 graus, 1-0-9, chega o trem, pouso livre 1-0, no 1-2. No 1-2, baixar de travado, livre pulso, 602. Correto. Salvador, eu vou no 856, botão 2, para o posto de estacionamento. No 856, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, vou no 856. Localizador, visual para pista, voo 60. Sente, complexo final, torre 118.95, bom pouso. 118.95, obrigado. Romeu Oscar Bravo, Ciane, código 0203. Estou em Salvador, voo 601, uma milha do externo, trem baixo travado. Romeu 01, continua a aproximação no 0, vento de 110 graus no 09, informarei pista livre no 601. Ah, você escuta, voo 601. Uno 612, não solo os 27, libera a direita, chame solo, Uno 219. 219, pegar. Oceano 6201 na guarda para o pushback. Pose, para cheque de manutenção, sai a parte do VR, né? Livre acionar o Águia 02. Dois cinco graus com meio queixo. Livre pouso, por favor, 601. Afirmo, 110 graus, 109, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, por 601. Gol 1856 para o táxi com 104 bordo, 3 horas e 22, alternando Natal. Gol 1856 autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10, 15 agora, tem um bom voo. A direita, Índia, ponto de espera da 10, 1895, ajuste 10, 15, obrigado, boa noite. Boa Xené 6201, no coordene com a equipe de pátio. Após o parqueamento de um Boeing da Gol à sua direita no portão 02, iniciando 4, chama táxi. Positivo, após o parqueamento no Gol no 02, saliva puxa, obrigado. O Gol no 612, agiliza o táxi o quanto possível, posso prossegue Alfa e Juliette até o 02. Agilizando Alfa e Juliette para o 02, no 612. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Pouquinho só na frente do outro helicóptero que acabou de notificar. Também tem essa de pouso, pátio 3, para debaixo dos passageiros. Para o pátio 3, mantendo a linha do litoral, reporte passando através da cabeceira 35. A intenção é levá-los até através daquele pátio e de lá prosseguir direto para pouso no pátio 3. Romeu, Oscar Bravo. Afirmativo, no através da cabeceira 35, informa, Romeu, Oscar Bravo. Salvador, boa noite, 56, boa noite, é pronto, ponto 0 da 1-0. 1-8-5-6, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-1-0, 110 graus com 8-9. Alinha e decola da 1-0, boa noite, 56. Mantenha a posição, aguardando para o ingresso. Portão previsto é o 04, vai ser liberado agora pelo Airplane da Bianca. Romeu Oscar Bravo, ciente do tráfego, mantendo a linha do litoral. Ao atingir ali através do pátio 13, pode prosseguir direto para aquele pátio e pouso no pátio 13, o vento 110 graus com 8 nós. Fique atento às torres de iluminação, Romeu Oscar Bravo, evite sobrevoo de aeronaves no solo. Ok, vai ficar atento, Romeu Oscar Bravo. Viva Papa Mike para o cruzamento da final da 35. Pista livre, prosseguindo, mantendo a separação visual com o tráfego à frente, fazendo o mesmo perfil. Ao atingir através do pátio, aproxima direto para aquele pátio, fica atento às torres de iluminação. 110 graus, 8-9, informe no solo controlado, Lima Papa Mike. Postará no controlado, seguindo o Romeu Oscar Bravo e Lima Papa Mike. Seria confirmar o vento, senhor, para o Lima Papa Mike? Confirmo, 110, 1-1-0 com 8-9. 110 com 08, obrigado, o Lima Papa Mike. Tchau, tchau. 856 autorizado, nível final 350, da presente, voo Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, autorizado 350, obrigado, boa noite, 56. iniciante. Evite sobrevoar as aeronaves no solo e, se possível, se aproximar do lado de cá do pátio 3, sobrevoe a área gramada, ok? Fique atento ao sinalizador e atento ao outro helicóptero efetuando pouso naquele pátio também. Afirmativo, tá visual com o mesmo, aproximando para a área gramada aqui, o Lima Papa Mike. Afirmativo. Oscar Carlos, visual com o Lima Papa Mike, vai na sequência do mesmo, foi? Tá ok então, pode prosseguir. Evite sobrevoos de aeronave no solo via área gramada, o vento 120 com 8 nós, informa o solo controlado, Lima Papa Mike. Confirmado, Romeu Oscar Bravo. T567, pronto, pop, Brasília. Então, 3567, autorizado Brasília, nível 380, via UP Zulu 17. Decolagem pistão 10, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. O controle opere 1208, aciona 5544, então 3567. Autorizado a alinhar e decolar, 10, 120 graus, com 629, 62, 01. 01, alinha e decola. Bravo, avistou o sinalizador? Está avistando outro helicóptero já no pouso. Provavelmente na sequência do mesmo, né, do lado do mesmo. Acredito então. Fique atento ao sinalizador. Considero o seu solo aos 37, Romeu Oscar Bravo. Sim, agradeço. Lima Papa Mike já no solo controlado. Ok, considero o seu solo aos 36, Lima Papa Mike, hein? Obrigado, bom trabalho, Lima Papa Mike. Cara, também. Autorizado São Paulo Congonhas, no nível 360, via rota Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto à posição Bridge, o controle opera em 120.8, aciona 5554. Aqui aprovado 360 São Paulo Congonhas, depois Zulu 16, até Bridge, Bravo Hotel Zulu, depois Trive, e rota conforme, decolada 10, curva direita, da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5554, 3629. Correto, portão 612, chama pronto, da 3629. 69. Gol 263, livre LS, com estabilizado. Reporte estabilizado, Gol 263. 1201, decolou os 39, chame controle 1208, boa noite. Boa noite, obrigado. Nada. Sinem 201, boa tarde, contato radar da Leda Bridge, submantenha 360. Papa Mike ao solo na escuta, prossiga. Papa Mike para Sierra Índia, Eco Índia, compacto 4, pronto para autorização. Gente, só um minuto para a cópia, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike. Alterna 1-2685. Obrigado, boa noite, 5-6, boa noite. Boa. Polo 895, no ponto de espera, azul sino 015 agora, azul 4206. Índia, Eco Índia, 500 pés, decolagem do pátio 3, direto com Proa Norte, em coordenação com a Torre Salvador. A frequência da Torre 1895, o controle opera em 1208. Aciona o transponder 0134, Lima, Papa Mike. Autorizado, Serra Índia, Eco Índia, com Proa Norte, é, coordenação com a Torre 1895, 0135 e 120.8, Lima, Papa Mike, pátio 3. Confirmando o transponder 0134. 0134, senhor, no transponder. Cotejamento correto, qual o POB? POB 02. Gente, 02 a bordo, confirmando, já se encontra acionado? Não, negativo, tem passageiros próximo, vai reportar quando já acionado e já não está acionado. Afirmativo, livre, quando estiver pronto, está livre acionamento, reporte quando pronto para decolagem com o Pro Norte na frequência do solo ainda. Com a frequência do solo, reportará quando pronto para decolagem. Ouvi uma Papa Mike. Solo 3629, Guarapuxa, acionamento no 612. Confirma matrícula. É o TAM 3629. TAM 3629, portão 62, autorizado, chama táxi. É, vamos fazer partida no local, primeiro, logo após o push, tá? Gente, então tá livre acionamento, quando estiver pronto para o push, reporta, TAM 3629. 3629. Air Portugal 022, pushback and start approved, come back right for taxi. Push and start approved, call it a taxi, Portugal 022. Voador 273. Gente, componente final, acionamento.